Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Torno, Jovem Nerd, o Tucano assiste futebol enquanto grava Nerdcast. Aqui é o Tucano e eu odeio aquele tipinho de pessoa que fica policiando a vida dos outros. Não sei, bom dia talvez, sei lá, bípedes. Aqui o senhor cai e se tem uma coisa que eu odeio é tadinho. Tadinho? É o tadinho, tadinho, tadinho. Tadinho. Sabe o tadinho? É. Que é a coisa assim, é tadinho dele, tadinho. Odeio tadinho. Aqui é o JP e eu estou penalizado de todos que vão ter que ouvir aqui o que a gente vai falar hoje. Ainda dá tempo de desligar, hein, Bibi? Que Azaghal, eu nem sei sobre o que a gente vai gravar. Muito bem, nerds e Azaghal, hoje nós vamos... Nerds e Azaghal. É, porque já que ele não sabe... Nerds e Azaghal. Muito bem, por me deixar não. Fora, obrigado. Sempre as ordens, né? Estamos aí pra isso. Só trabalho aqui, amigo. Essa é a minha vida. Essa relação já foi. Agora você tá entrando no meu mindset, entendeu? De olhar em volta pro mundo e falar, tudo bem. É bom que eu se... só trabalho aqui. É bom que eu vou desmascarar esse tipinho hoje. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails. Canelada da Nerdcast. Vamos. Azaghal, vamos falar do PicPay. PicPay. A rede social de pagamentos. A gente já falou, já explicou como é que você pode transferir dinheiro de um para o outro, dos seus amigos. Você tá devendo dinheiro pro teu amigo tá devendo dinheiro para você, todo mundo. Tudo já explicamos como funciona o PicPay. Mas vamos lembrar que o PicPay também funciona para estabelecimentos comerciais, Azaghal. Você pode comprar coisas pagando com o PicPay, desde que o estabelecimento seja um dos 50 mil que aceitam o PicPay em todo o Brasil. Oh. A experiência de pagamento é simples, como você conhece o PicPay. Você não precisa guardar a maquininha, muitas vezes você não precisa entrar em fila. É só você entrar no seu PicPay, escolher pagar e aí, em seguida, por geolocalização, os estabelecimentos ao seu redor vão aparecer. Então, por exemplo, seu estabelecimento está lá no PicPay, você está dentro dele, ele vai aparecer no topo da lista, você escolhe ele, digita o valor e pronto, rapaz. E se o seu estabelecimento comercial preferido ainda não tem o PicPay, você pode convencê-lo a fazer isso. Olha só, eles fazem o seguinte, se você for lá convencer o seu estabelecimento a se cadastrar, criar uma conta, e você for o primeiro a comprar neste novo estabelecimento comercial que acabou de entrar no PicPay, você ganha R$50 na sua conta do PicPay. Olha aí, é isso, cara. Os caras estão estimulando você a levar isso para o seu padeiro amigo. Para o seu estabelecimento comercial preferido, cara. Só lembre o estabelecimento que ele precisa baixar o PicPay Empresas, que é outra versão do aplicativo, e ele faz rapidamente uma conta. Você se dá bem com R$50 na sua conta PicPay. Baixa o aplicativo, tem link aí no post para você conhecer e espalhar o PicPay. E agora vamos lembrar que a Nerd Store está com promoção na faixa, rapaz. O que seria isso? Já tá preocupado. Entre... Sei lá, cara. Olha só. Olha só, entre 14 e 16 de julho... Dias 14, 15 e 16. Agora, exato, começando agora. Sexta-feira, dia da publicação desse Nerdcast. Exatamente, se você comprar... Nós, em 2016, julho. Exato. 14 de julho isso. A 16 de julho. Isso. De 2017. Certo. Se você comprar... Se não. Quando? Boa. Quando você comprar... E tem que ser num desses três discos, depois não adianta. Exato. Assim. Calma. Assim que você comprar. Assim que você comprar. Assim que você comprar, dentro desses três dias, livros exclusivos Nerdbooks. Ó. Frete grátis para todo o Brasil. Até pro Acre? todo o Brasil. Acho a aprovação justa. Então, olha só. Ozob Protocolo Molotov, volume 1. Frete grátis para todo o Brasil. A Lenda de Ruff Gunner, volume 1. A Lenda de Ruff Gunner, volume 2. Frete grátis para todo o Brasil. Protocolo Blu-ray da Alienígenas, frete grátis para todo o Brasil. Na promoção na faixa Nerd Store, só até 16 de julho de 2017. Aproveita esse fim de semana, compra os livros que você quer ler. Agora, da Nerd Books. Você que estava aí postergando, essa é a sua oportunidade. Exatamente. Pode comprar um, dois, três, quatro, quanto você quiser. Que pacotaço grátis. De 4 quilos de livro. Deixar o carteiro encurvado. Ah, exatamente. Muito bom. Aproveita a promoção da faixa Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 19 minutos e 25 tipinhos que, pelo amor de Deus. E agora queremos falar do novo canal divertidíssimo do YouTube, Society of Virtue. Diria mais que divertido. Diria inteligente. Muito, roteiros inteligentes. O que é o Society of Virtue? É o canal de humor, de animação do nosso querido Ian SBF, um projeto global, onde nós vemos os nossos super-heróis, que nós conhecemos tantos por tanta cultura nerdística de super-heróis, só que retratados de uma forma, como eu posso dizer... Mundialesca. Cara, ele destrincha os clichês, as maluquices, todas as mensagens subliminares. Ele faz uma esculhambação do universo de super-heróis. Esculhambação problematizada do universo de super-heróis. É boa, muito bem, muito bom, muito bom. É verdade. Muito maneiro. Episódios todas as terças-feiras. Isso. Cara, é incrível, cara. É animação animal, cara. O estilo da animação é muito maneiro, porque parece, não, você está de fato, mas parece que você está vendo uma cena de filme, enquadramento. Não é um... Isso é incrível. Muito bem feito, né? A direção tá... O foco da cena, pra onde vai, o ângulo, a forma que foi animado, resgatando a era clássica dos super-heróis. Sim, sim. O traço que o Tobias faz também é um traço que é muito maneiro. É muito animal. Cara, tem umas passagens maravilhosas, né? A que eu mais gosto até agora, o Ian falou, inclusive, que talvez nem tivesse publicado. O quê? Que é aquela do Homem-Aranha. Ah, que sim. Que não é de fato o Homem-Aranha, são dois vilões que estão presos na teia. Aham. Uhum. Você não vê o herói, você só vê os vilões. Só vê eles enroscados em teias de cabeça pra baixo, presos no poste. E o problema é, a teia está derretendo por dentro e escorrendo no rosto dos caras. É, muito maneiro, cara. E aí os caras ficam desesperados. Essa merda vai entrar na minha cara, vai entrar na minha boca e tal. Saiu do corpo do cara. E aí, cara, é muito maneiro. Tem outros, tem personagens maravilhosos como a Ginger Panther. Ginger Panther, exato. E é muito maneiro. Toda terça-feira, gratuito. Exato. Não paga nada. É um canal do YouTube, é só assinar, cara. Vá lá, assine o canal, assista. Fala que você veio por causa do Jovem Nerd. Exato. E critica o f*** se você não gostar. Caralho, cara. Que de graça. Link aí no post, vai conhecer o Society of Virtue. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue essa semana. Bastante gente, olha aí. Pedido de doação para Marli Gonçalves de Souza Pérez. Tem link aí no post para quem quiser ajudar diretamente, estiver na praça. Normalmente, quando tem link, é muito urgente. Então, vá ajudar se você puder. Tem link para você saber mais informações. E agradecimentos ao Hélio Henrique, Lucas Calais, José Maria Laranjeiras, Guilherme Augusto, Juliano Fernandes, Vinícius Rodrigues, Christian Zangirolami, Caio César Catim, José Lopes de Farias, Rodrigo Machado, Marcelo Shijima, Cíntia Veiga, Daniel da Silva, Jéssica Sanches, Fernanda Lima, Maurício Brito, João Gabriel e o Hospital do Câncer em Uberlândia. Valeu, galera! Também temos a galera do Escapo Solidário, dessa vez o Denis Barbosa e a Silvana Cavalcante. Olha aí! Muito obrigado para você que doa cabelos, doa sangue, para você que doa medula, íris, córneas. Não acho que íris não é possível doar, né? Eu tô meio maluco. Mas córneas, córneas eu sei que são possíveis. Córneas, mas é depois de você, né? Depois que você vai. Então, você que morreu, muito obrigado. Ok. Muito tá. Obrigado por ter doado. Você que está vivo, você pode marcar, avisar aos seus familiares, seus conhecidos. Você é uma pessoa sozinha, não sei. Deixa um bilhete, faça uma tatuagem. Faça uma tatuagem do doador de órgãos. Você pode botar no documento, não pode? Mas lembra que o mais simples é simplesmente avisar a família, que a família tem autoridade para fazer isso. Família. Essa que é a minha questão. Não, tudo bem, mas... Se não tiver família, arranja uma família pra... Fala assim, sou doador, família. Se não tiver família, você arranja uma família. E resolver esse seu problema. Arte dos fãs! Temos uma montagem de Expendables com o Ozob e com o Azaghal, que vos fala. Olha aí. Ficou bizarra, mas interessante. Feita pelo Felipe Bambana. Muito Bambana, bom. Bambana, Bambana. E temos o No Life Box... pelo Alberto Mohamad. Muito bom, cara. Ficou muito maneiro. Essa caixa aqui vem sem vida. Caio Graco Rodrigues. Dou aula de português e sou formado em Linguística e Letras pela Unicamp, 27 anos, Campinas, São Paulo. Esse não é o meu primeiro e-mail. Olha aí. Acredito que muitos e-mails sobre esse episódio da língua portuguesa já estarão apresentando seus argumentos contra ou a favor do que foi dito pelo convidado da semana. Então eu tentarei ser direto, pois como linguista já acompanhei e participei de muitas discussões entre linguística e o mundo. Sendo assim, resumirei alguns pontos que acredito serem maiores equívocos desse tipo de discussão, pois estão na base dos argumentos dos discursos mais leigos. 1. Quando os linguistas defendem a desconstrução dos conceitos de certo e errado, por exemplo, e falam contra o preconceito linguístico, automaticamente surge uma enxurrada de comentários como linguistas querem acabar com a educação e para eles valem tudo. Contanto, nenhum linguista defende algo parecido com isso. Entendemos a importância do ensino do português quando bem feito e queremos que nossos alunos dominem as variedades mais prestigiadas da língua, pois sabemos que sem elas oportunidades podem ser perdidas e algumas portas serão fechadas. Portanto, quem usa esse tipo de argumento está sendo muito desonesto ou no mínimo é mal informado. A gente não falou isso em nenhum momento, mas ele está já falando de uma coisa que rola numa discussão. Ele leu os comentários, é isso que você está dizendo. Ah, provavelmente. Segundo, comumente pessoas que não são da área encaram a questão como uma simples divergência de opiniões, o que é compreensível. Uma vez que a linguística raramente tem espaço para falar, seja por falta de interesse dos especialistas em realizar divulgação científica ou pelo forte senso comum da sociedade quando se fala em língua. Entretanto, contudo, não obstante, a linguística é uma área de pesquisa que sempre busca por legitimidade científica. Afirmações e questionamentos feitos por linguistas estão amparados por dados estatísticos, análise de corpora, entrevistas, pesquisas de campo, milhares de artigos, livros, teses, ou seja, não é uma questão de opinião, como se estivéssemos discutindo sobre gosto musical. Assim como um físico, um biólogo, um antropólogo não está apenas dando uma opinião quando se fala de suas respectivas áreas de estudo. Falar para um linguista que determinada variante está errada, entre aspas, que ele diz, que uma maneira de falar é caótica ou sem regras, ou que o melhor português é o falado em Portugal, equivale a defender a terra plana para um físico ou criacionismo para um biólogo. Argumentar sobre a abordagem científica da linguagem precisaria e mereceria um Nerdcast próprio, além dos episódios já feitos com a presença do André Souza sobre a ciência da linguagem e o Nerdcast de A Chegada e o Ciclo Linguístico. Esse e-mail já está maior do que pretendia. Para finalizar, uma citação do linguista italiano Maurizio Gennere, não sei pronunciar, abre aspas, uma variedade linguística vale o que valem na sociedade os seus falantes. Isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. Um abraço. Um abraço não é uma citação do Maurício. Do Caio. Clécius Alexandre Dura, procurador do estado do Paraná. Olha aí. Que medo. Fui professor de linguagem forense. Caraca. 45 anos, Londrina, Paraná. Animal. Bom dia, Jovem Nerd Azaghal. Este não é meu primeiro e-mail. Muito bom. Já estamos recebendo e-mails de procuradores. Afora os elogios de sempre, gostei muito do último episódio sobre a nossa língua portuguesa. No entanto, o excelente convidado Adriano Patiello cometeu, salvo o melhor juízo, nossa, mas é uma cagação, uma não tão pequena canelada. A questão a respeito da palavra cônjuge merece uma retificação. O substantivo em questão é do gênero masculino. O cônjuge. E classificado como sobrecomum e comum de dois, como afirmado aos 41 minutos do episódio. O substantivo cônjuge, tal como a palavra criança, tem um único gênero e pode ser aplicado invariavelmente a qualquer pessoa. Olha aí, criança. A criança é pra... É, verdade, um único gênero. Serve pra tudo. Da mesma forma que não se diz a criança feminina, para designar uma garotinha, não se deve falar o cônjuge virago. Mas é tão maneiro. Para nomear a esposa. Que pena. Neste caso, pode-se falar ou escrever o cônjuge do sexo feminino ou simplesmente virago. Ah, virago, olha aí. Ou a esposa. Olha agora aí. Só vou chamar a portuguesa de minha virago. Essa é minha virago. Caraca, se você fizer isso na situação social, vai ser muito maneiro. Boa tarde, não obstante, apresento aqui minha virago. Aproveita a cara das pessoas, cara. Só de imaginar. Espero ter contribuído para melhor domínio de nossa complicada muito língua complicada. Portuguesa. Um grande abraço. Marco Gomes! 31 anos, estrategista de negócios New York City. Olha aí, legal. Tu não gosta de uma carimbada internacional? Esse eu conheço, não é tão legal. É o nosso Marco Gomes, é isso. Achei! É o primeiro e-mail? Claro que não, porra. Ele já escreveu antes? Claro que já. Ele escreveu aí que já escreveu antes? Ele não escreveu, mas a gente sabe que ele já escreveu antes. Então, eu vou falar um negócio pra você. Ele já escreveu, tu sabe, a gente já leu o e-mail dele, cara. Tem um e-mail que eu acabei de ler de um desembargador. Ah, pronto. E o desembargador escreveu assim: este não é meu primeiro e-mail. Tá. Agora vem o Marco Gomes e não bota, e a gente vai abrir. Aí, sabe o que é isso? A gente, né, pros nossos amigos pode tudo. Não, mas cara, mas... Tá bom. Você quer saber se tá escrito aí. Não tá escrito. Ele não lembrou disso. Complicado, né? Que aí começa a abrir a sessão, daqui a pouco todo mundo faz o que quiser no livro de e-mails. Mas a gente sabe legitimamente que ele já escreveu antes. Então, mas eu não quero saber. Você quer que tenha a frase, este não é meu primeiro e-mail? Exatamente. Ela vai perder o sentido. Por quê? Porque o cara simplesmente escreve a frase, este não é meu primeiro e-mail. E então, não, eu já tava pensando em criar um novo step. Tá bom. Posso ler ou não posso? E aí? Vamos lá, Marco Gomes. E aí pros haters. Achei muito importante a iniciativa de fazer um Nerdcast sobre nossa língua. Parabéns, e queremos uma série. Não vai rolar. Para... A não ser que paguem. Para comprar... Para complemento. Por que não? É tão legal. O quê? Uma série sobre língua portuguesa? Língua portuguesa. É, vamos arranjar um curso de inglês. Vamos arranjar um pré-vestibular. Tá bom, a gente pode procurar. Escola, né? Manda aí o Google. Aí, tá. Corre aí atrás. Não vai rolar, a não ser que paguem. Essa resposta essa tá é a resposta precisa. Ah, tá bom. Adorei o Nerdcast sobre tecnologia. Legal. Não vai rolar, a não ser que paguem. Está aí a Lura. Tá bom. Pra complementar o assunto, eu gostaria de comentar a influência das línguas africanas banto em nosso português brasileiro. 75% das pessoas levadas escravizadas para o Brasil falavam uma das línguas banto. E essa influência, por séculos, é parte da formação do nosso português brasileiro. Inúmeras palavras do nosso cotidiano são de origem africana das línguas banto. A lista é enorme, mas seguem alguns exemplos. Caçula. Dengo. Tá fazendo dengo. Você quer que eu comente todas as palavras? Samba. Não, não quero. Samba. Também. Carimbo. Cachaça. Sacana. Ó. Maconha. Bagunça, lambança, moleque, xingar, camundongo, macaco. E poucos sabem a grande unanimidade nacional. Bunda. Olha só. Vem de origem das línguas africanas, rapaz. Além do vocabulário, o banto também contribuiu para a nossa formação gramatical. Por exemplo, evitar grupos consonantais, falar o substantivo no singular, além da dupla negação, eu não sei não. Isso é africano. O português de Portugal jamais diz isso. Também começar a frase com pronomes átonos, tipo me diga, me fala. Como referência, indico o trabalho sobre a influência banto no português brasileiro dos acadêmicos Ieda Pessoa de Castro e Marcos Bagno. Espero ter passado no filtro do Azaghal de e-mails relevantes. Olha, foi difícil, eu vou te falar. Porque Marco Gomes gosta de causar, gosta de contestar a autoridade, não quer seguir as regras. Ah, foi maneiríssimo o e-mail dele, cara. Maneiríssimo. Ok. Ok. Cut the cake, please. Fila tem muito tipo de pessoas diferentes, né, em fila, né? A gente até falou já que tem um cara que fica reclamando da fila, olha pra você e tal, não sei o quê. Parece que comigo é uma parada que é recorrente. Do cara que tá atrás de você, o cara chegou depois de você na fila, mas depois de, tipo, uns 2 minutos de fila, você olha pro lado e o cara tá do seu lado. Por quê? Por que que o cara tem que estar do seu lado? Que mensagem que ele quer passar pra você? Ele tá querendo te passar? Ele tá simplesmente do seu lado e ele não se importa? Ele não percebeu? Se você não perceber, na verdade, ele tá 2 pessoas na tua frente. Como assim? O cara já te passou e tu nem viu. Não, mas eu tô falando da situação que ele tá do meu lado. Ele... Então, é isso que eu tô falando. Ele só tá do seu lado porque você percebeu. Porque se você não percebesse, ele já tava na tua frente. Quando ele viu que eu percebi, ele fica acanhado de seguir o seu plano maligno. Isso. De ganhar um lugar por minuto na fila, é isso? Pô, então você tá sendo lerdo e a fila andou e você não foi. Não, cara, eu tô andando com a fila, o cara tá do meu lado. Eu sei que eu odeio ficar em fila. Eu sou esse tipo de pessoa. Fila é uma merda. Pô, quem gosta de ficar em fila? Ninguém gosta. Curitibano, talvez. Curitibano gosta de ficar em fila. As pessoas mais idosas, assim, pra não falar velho, elas gostam de fila. É, o que a gente já falou, acho que disso. A fila dá um senso de é um ordem clube. Na vida, né, cara? É um clube. É um clube? Onde ele vai socializar. É, passa a ser um evento social, né? Uhum. Fila da farmácia. Mas a fila dá um senso de ordem à vida, né, cara? Porque tem a fila. Não tem a fila, mas o quê? Vai ficar o quê? A entrada do Maracanã na década de 80? Aquela coisa... A entrada do Maraca era uma maluquice mesmo. Mas o que eu quero saber é o seguinte. O cara, quando ficar velho, ele já não pega a fila. Ele tem a fila preferencial. Ah, pô, mas e daí? Mas era aí, amigo. Papinho, a fila preferencial é gigante, porque todos os velhos vão pra lá. Pois é. É um clube. É um clube, olha só. Não faz sentido, não. Não faz? Não faz sentido, mas infelizmente é assim. Tu vai a banco, não? Não, não vou a banco. Eu não gosto de fila, né, caralho? Eu não gosto de fila, é por isso que eu não vou na porra do banco. Tu manda o contínuo. Não, cara, eu... O contínuo você manda? Você vai fazer o quê no banco? Isso é, o que você vai fazer pagar o banco? Carnê? Que porra é essa? Então, Nerd, esclareça. Qual o tipo de fila que tu tá indo que a galera tenta te ultrapassar? De aeroporto, por exemplo, de embarque. Mas você tem que ter um cartão prioridade ali. Caralho, puta que pariu. Eu tenho, mas o cara vai nessa. O cara entra nessa, maluco. Ô, Rússio, eu não sou dessa de eu pagar de humilde e querer ficar na fila batendo foto. Mas olha, tu acordou com a cueca enrolada na gola. Pode me agredir assim? É? Tu pode me agredir assim, cara? Mas eu só digo uma coisa, é realidade. Realidade. Aqui não tem Uber depois do busão, não, cara. Não. Agora, por tua causa, toda vez que eu tiro foto dentro do ônibus, o nego falou, bota 3 pontinhos e desceu e pegou o Uber. Toda foto. Você já fez live? Faz live, caraca. Faz live do percurso. Porra, dentro do ônibus, hein? Lindo. Exato, cara, faz live no ônibus. Aí o cara não vai poder dizer. Agora você dá margem pro cara. É isso que eu tô dizendo. Gênio. Você bate uma foto. Você faz uma sessão de fotos durante o ano. Você anda uma vez de ônibus na vida e faz uma sessão de fotos. Leva 5, 6 camisetas. Isso. Fica trocando camiseta. É, pode ver que na primeira foto ele tá até mais gordinho, que ele tá com várias camisetas. O trocador é sempre o mesmo, né? O malandro trocador no fundo é sempre o mesmo. Não tem trocador aqui, cara. Não tem trocador? Não, ele aluga o ônibus. Tem, não tem. Tu acha que ele vai pegar um ônibus com gente? Nenhum ônibus, cara, é mais como antigamente. Não tem trocador, cara. Não, aquele cara da unha comprida que puxava pente, nota. Que usava pentes Flamengo? Caraca. Aquela unha comprida sempre é a unha do dedo midinho, né? Pra tirar a cera do viso. Dedo midinho. Midinho. E pegar a moeda, né? Que fica difícil. Sem unha, ele botava ali, pã. A cera é justamente pra dar a liga pra pegar a moeda, entendeu? Talvez. Ele traz uma moedinha colada. É imã? Não, não. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui, né? Que o cara bota lá no tímpano, né? Ô, Tocano, você usa moedas ainda? Caralho. Como assim, cara? Eu não sei, você usa moedas? Lógico. Quando ele vai ao banco. Ele leva o saco de moedas dele. Não, legal, porque hoje em dia todo mundo tem cartão para pagamento eletrônico e tal, né? Então, não, tudo bem, mas eu não ganho vale o transporte. Não se paga ônibus municipal. Ué, mas aí não tem aquele cartãozinho? Não, mas aí não tem cartãozinho... Tem, mas eu não tenho vale transporte. Rio Card. Rio Card, só que é Santos... Rio Card. Santos Card. Santos Card. Legal, eu não uso transporte público todos os dias. Peraí, segura esse momento. Acabamos de ouvir. Eu não uso transporte público todos os dias. De onde se conclui que a maior parte dos dias é Uber mesmo? É isso mesmo, Tocão? Deixa eu te explicar uma parada, Fredola. Meu caro querido Fredola. Pois não. Eu, além de humildão, olha lá, eu sou sincerão. Ai, eu não sou hipócrita de dizer que pego o ônibus lotado todos os dias e que eu sou trabalhador proletário. Eu tenho um bom salário que quando sair esse Nerdcast provavelmente não terei mais. Vai se acostumando com a ideia do ônibus então, hein? Eu vou, às vezes vou de moto. Olha só. Geralmente vou de moto, mas às vezes vou de skate ou de ônibus. Ah, mas é um esportista nato, né? Mas então, por que você não vai sempre de moto? Quando tá chovendo, você não vai de moto. Tem que ser pensado, você vai sempre de chove. Skate, né? Ou de skate, exato. Não, por causa, geralmente eu pego ônibus quando chove. Pego Uber ou Cabify quando tô com pressa. Sei lá, tem uma reunião, começa em 10 minutos. Mas uma de skate não é mais rápido? Na chuva? Você tá perguntando. Não. Ok, né? Não tem que discutir com isso. Meu Deus do céu. Senhor K, não. Lembre disso, tá? Lembrarei, farei um esforço. Eu sou sincero. Sincerão. Tá bom, sincerão. Humildão, sincerão. É, sincerão, humilde. Vai lá. Eu faço o blogueiro sincero. Blogueiro sincero. Blogueiro skatista. A barreta. Você sabe fazer o ollie, aquelas coisas todas? Eu ando de long. Ah, long? Long skate? Long não dá pra... É o picuruta Salazar do skate. É tipo isso. Você não quer comprar naqueles skates elétricos, os boosted board e tal? O Mazola comprou, eu fui andar outro dia. E aí? Eu não... É uma subversão da prática? É. Você achou? Você é sério? Não, eu queria que fosse mais rápido. Não era tão rápido. Ah, não era tão rápido. Porra, mas ele comprou a boosted board mesmo? Eu lembro, eu acho que o dele não é a gasolina, é elétrico. É, mas tem um elétrico boosted board que é rápido pra caralho, que ganha de qualquer bicicleta. Mas não era rápido esse, não. E assim, além de não ser rápido, que seria a vantagem, ele é pesadão pra levar pra ciclovia, pra praia. Uhum. Que aqui a gente anda na areia, né? Porque anda de skate na areia. E você perde a parte do exercício físico, né? Ah, aquela puxadinha com o pé. Arremada. Exercício físico? Caraca! É? Não sei, tô perguntando. Você tá perguntando, já imaginando que sabe a resposta, mas não sabe. É exercício pra caralho, velho. O quê? Ficar em cima de um pé e dar um... Dá aquela... Andar de patinete, sim. É isso? Eu queria andar de patinete. Eu desafio, faço o desafio aqui, ó. Vocês têm a batata da perna grossa. E a minha é o dobro da de vocês. Olha. Uma só. Tipo o Popeye, sabe? Você não vai agarrado atrás do carro que nem o Martin McFly, malandrão? Não, meu irmão fez isso, quebrou os dois braços. Sério? Agora imagina como é que ele cagava. Não, cagar é mole. Cagar é mole, foda ele. Cagar não era o problema. Não, cagar era um momento até de alegria. O problema era depois. Comia pra caralho, né? Comia horrores. E falava, mas para de comer. Feijoada, não, feijoada. Vou comer mais. Quero comer mais. Ele tava na casa de quem nessa época? Só pra gente saber. Morando com a minha avó e com meu pai. Vovó. A bênção, dona vovó, cara, que ela merece. Essa senhora merece. E meu pai tinha mania de querer, sei lá, destruir moralmente as pessoas, tá ligado? É, não precisou muito esforço, né, nesse caso. Ele chegava, tipo, minha avó com as amigas todas e tal, não sei o que, aí chegava meu irmão cabeludo, com os dois braços quebrados. Vó, vou cagar. Não, ele chegando na sala assim, as velhinhas. Ah, acabei! As velhinhas olhavam assim, ai, tadinho dele, quebrou os dois braços, não sei o que. Meu pai chegava assim, e, inclusive, ele prefere quando a avó vai limpar ele, quando ele vai cagar, porque ela treme, porque ela é velha. Caralho, meu irmão ficava muito puto, brother. Na frente das velhas todas, brother. Ele ficou com os braços, aquele braço pra frente, assim, com aquele apoio que vai na cintura? Não, sem apoio. Sem apoio, duas tipoias. Caraca, nossa. Dois bandoleiros do... dois bandoleiros. Da infelicidade. Ele tava pegando carona numa picape, e aí ele, quando ele soltou o skate, perdeu o controle, ele caiu com os dois braços, antebraços, na verdade, no meio fio. Puta que pariu. E aí quebrou os dois. E ele ficou quanto tempo assim? Acho que um mês e pouquinho. Dona vovó. Depois disso, a velha deserdou, né? Falou, vai tomar no cu. Quero te ver nunca mais. Sai daqui. O que fazer numa situação dessa? Sério, o que fazer? Cara, naquela época, as pessoas ainda tinham bidê. Né, que talvez facilitasse um pouco. Não tinha bidê, cara. Não tinha bidê? Não. Era mangueirada? Era o quê? Mangueirada. Era na unha grande mesmo. Cagou e ia tomar banho? Era isso? Não sei. Nunca ajudou seu irmão? Não. Quando ele se quebrou, inclusive, eu acho que eu tava no Rio, brother. Eu mudava pro Rio. Agora, se eu não tivesse, eu mudava. Acho que ele tinha uns 13 anos. Pô, tô de mudança pro Rio. Também. Boa sorte aí, tudo de bom. Olha, tem que fazer uma viagem. Quanto tempo você demora pra tirar esse gesso? Um mês, vou demorar 1 mês e 5 dias. Mas eu vou voltar, fica tranquilo que eu volto. Tá doido, mano. Eu acho muito bacana skate, acho legal, mas sempre achei muito perigoso. Só não é mais perigoso que patins. Perigoso sempre, que patins. Sujeito sempre prudente, senhor cara. Sempre muito, prudente. Muito. Sempre. Muito perigoso. Skate é muito perigoso. Mano, tudo é perigoso. Bicicleta é perigoso. Uma bicicleta e skate, você tem uma situação. Você solta aquela merda e consegue cair em pé. Patins, nem isso. Patins é mais perigoso por isso. Você tá com o pé preso, né? Você não tem apoio. Aliás, vocês já andaram de bicicleta elétrica? Não. Pô, tá muito legal, cara. Muito legal. Parece uma motinha. Essa motinha merda, sabe? Você vai... Muito legal, gostei muito. Tinha um negócio chamado mobilete, o Fred. É, mobilete. Então, é uma mobilete sem barulho e cheiro de gasolina queimada. Não, é porque é elétrica, exato. É que é do Tesla. É do Tesla. Cara, muito legal. Imagina o senhor K sentado na bicicletinha elétrica, com a postura, né? Aquela postura de... Reta. Postura reta. Que tão alto, com a cestinha com flores, não sei... Passeando por Botafogo. Legal, eu aconselho. Bicicleta elétrica é uma paradinha que eu acho legal. Tem uma bicicleta elétrica? Tem uma bicicleta elétrica, que seria o cúmulo do absurdo. Sair daqui de casa, descer na garagem, pegar a bicicleta elétrica, abrir o portão, andar 150 metros, parar no escritório. Seria realmente uma parada que eu mereceria parabéns. Mas você, teoricamente, é mais rápido de skate pro trabalho do que de Cabify, por exemplo. Sem dúvida. Já pensou nisso? Olha, ficou a chance de ficar com a perna maior que a outra aí. Eu consigo visualizar o senhor caindo de Segway pro trabalho. Também. Com a cletazinha, olhando assim pra um lado e pro outro, pra galera. Mas com capacete e cotoveleira, né? Eu iria de Segway, eu acho irado. Eu só teria um Segway se eu pudesse botar aquele sinalzinho sonoro de bicicleta, sabe? Brim, brim, brim, brim. Você aí pode, sim. Não é uma proibição, você faz o que você quiser. Vamos ver quanto custa o Segway. Já ver agora quanto custa o Segway. Vocês já viram o Segway de uma roda só? Tem, que você fica em cima, assim. Ela fica entre as suas pernas, né? Isso, eu tava saindo do escritório e passou um malandro no meio da rua com aquela porra. Aí, esse da rodinha custa $600 na Amazon. Quem é que está viajando para os Estados Unidos esse, que pode ser aquele que está na... Ah, mas esse já, caralho, tá... pode comprar e mandar entregar o que eu trago. Pode mandar entregar. São Diego Comic Con. Fico no hotel até o dia 25. Pode entregar. Pode mandar entregar. Quem está disposto a abrir mão de uma mala? Mas eu só acho que não tá podendo viajar com ele, cara. O que tava explodindo, né? Não tá podendo embarcar. Não, é outro. Não é aquele... Mas acho que não pode viajar com nenhum desses agora, pode crer. Não pode, não pode. Agora e tá assim. Faz o seguinte. Entra na Amazon e compra um skate tênis. Mas é a mesma coisa. Puta que pariu, cara. Eu vou te falar, isso é uma das paradas que mais me deprime quando eu vejo criança na rua. Que eu fico olhando e falo, filha da puta. O skate tênis é aquele sapato com a rodinha só. É. calcanhar, né? Caralho, eu sempre quis uma porra daquela. Agora imagina, deixa eu ver. Acordando pra ir trabalhar, botando seu skate tênis. Só no calcanhar, só no calcanhar. Só no calcanhar, só no calcanhar aqui. Vai pro Stoker pro trabalho. Exatamente. Inclusive, prefiro o senhor K de skate tênis na vitrine desse Nerdcast. Vamos ver aqui, mas não tem pro meu tamanho, cara. Eu nunca achei, pelo menos. É porque só tem pra criança, né? Por aquele piso regular das ruas do Rio de Janeiro. Oh, vai ser ótimo. Né, aquela pedra portuguesa, né? Você vai rodar que é uma beleza. Cara, não calculo mais que 4 minutos em pé antes de cair e quebrar a perna. Se você quebrar uma perna, você tá no lucro. Você pode quebrar os dois braços. É. E aí... Só se ele pegar carona numa picape de skate tênis, aí fudeu. Aí realmente, né? Tá merecendo, né? A gente não falou do tipo de pessoa, a gente só tá... Ah, é mesmo? Divagando. Estamos divagando foda. Mais um Nerdcast do time dele. Escolhe o tema no final, né? Já acabou. Do que a gente falou mais hoje, né? Ah, esse vai ser o tema, então. No episódio anterior, a gente falou sobre pessoas que falam muito alto, que gritam e cacete. Uhum. Tipo a gente gravando Nerdcast, né? É, exato. Mas eu queria falar também de pessoas que falam muito baixo. Ah. Puto, Fred é assim. O Fred é assim. Outro dia eu tava na casa dele, tava na varanda. Olha. Fumando charuto, bebendo uísque japonês. Olha essa humildade. Você vê, né? Eu tentando proporcionar um dia confortável, agradável. Levei ele pra tirar. Levei ele pra comer feijoada. Porra, levou ele pra ver televisão, naquela televisão que tu tem 180 polegadas. Impressionante, ah, maluco. Como é uma TV tão grande? 16K, não é? 16K? Assim. Não, se você bota ela no chão, você anda de skate em cima. Vocês vão tudo tomar no cu. Esse negócio de vlog dá certo, cara. Seu AK responde, aí. Caralho, pro tamanho da televisão, maluco. Caralho, o pior é que eu ainda ouço isso, meu Deus, a mãe tem que aguardar. Aí cedo. A gente tava sentado na varanda. Eu tô aqui sendo esculhambado, eu podia estar dormindo. Sentado na varanda, seu AK de meio chinelo. Tava uma graça. Eu bati uma foto, inclusive, tá aí pra quem quiser ver. E ele falando baixo, porque tinha umas garotas no andar de baixo, lá no prédio em frente, e falando baixo pra elas não ouvirem, mas nem eu ouvia o que o cara tava falando. Eu só concordava. Que pariu, tá vendo? Então, ele não queria que as garotas ouvissem? Não, né? Não queria gritar, não havia necessidade de gritar. Eu estava falando no volume que ele estava ouvindo, talvez o álcool não permitisse, não sei. Mas não queria. Eu até cheguei a falar, tá vendo? Eu estou falando baixo com você e você está me ouvindo. É que o Azaghal tem. Elas estão gritando e nós também estamos ouvindo. Por que elas não podem falar baixo? É, a única conversa que eu estava ouvindo era delas, inclusive. Ah, então, viu? Mais uma vez, meu argumento é válido. O Azaghal também tem essa mania de não usar o aparelho de surdez dele. É, ele diminui. É, ele tá brigando contra a idade, né? Cara, é engraçado, né? Vai ficar jogando na mesa os problemas de cada um, é isso. Que a última vez que eu tô em Curitiba, tu esqueceu um pote de Viagra lá em casa, mas... No quarto de hóspedes. Caralho! Eu não tô falando nada, eu só tô dizendo que já... Eu acho que ainda tá na validade, caso você queira. Deixa eu te falar, eu não esqueci, eu deixei pra ti, cara. É. A gente tava lá no Réveillon, ouviu umas lamúrias assim, falando, o Azaghal tá foda, é muito estresse essa vida que ele leva. Eu vou deixar aqui um presente aqui. O cara mandou manipular de tão humilde. Ele não comprou, não, manipulou, tava lá. Fernando Russo. Manter na geladeira, Viagra com algodão dele. Que isso, gente? Ai, meu Deus. Que tal o tipo de pessoa? O programa agora é o que a gente não gosta entre nós. Virou uma lavação de roupa suja do caralho. Não, tá foda. Tá a jogação de merda no ventilador, inacreditável. O Tucano falou em outro programa. Já falou muito tempo sobre as pessoas que colocam o feijão por baixo do arroz. Caraca, a gente vai voltar com isso? Mesmo. Não, eu tô cara, só mencionando. Cara, Nerdcast acabou mesmo. Não, cara, tô só mencionando. Porque a gente não desenvolveu isso. Não? O Tucano só falou... Caralho? Não? Não, mas olha só, não, a gente desenvolveu. A ideia não era que a função do arroz é absorver o feijão e deixar ele ali, tal qual uma assim? É que o Tucano falou que denota mau caratismo. Sem dúvida. Sim. Que... Por quê? Porque tá errado, basicamente tá errado. É, tá errado. Exato. Eu fecho com o relator. Eu acho que não é só a questão do mal, cara, tinha uma leve burrice. Uma leve burrice. A pessoa que faz isso, ela é burra, é sério. Porque você joga líquido no prato. Ele espalha, e depois ele você espalha, joga algo e espalha. É, e depois você joga algo pra chupar o líquido. Já não, já perdeu. Você já perdeu essa brincadeira. É só você ver o que acontece. Quando você bota o arroz e bota o feijão depois, você vê o que acontece. É, você controla, você controla. Uhum. Bota mais um pouco, aí o arroz dá aquela afrouxada. Opa, tô no meio disso aqui. Se eu botar mais, vai começar a estragar tudo. O cara que bota o feijão antes, ele já não tem controle de nada. É isso que eu tô falando. É um cara que não tem controle. É, um cara que não tem controle da vida dele. É isso aí. Olha só, boa leitura. Sabe uma parada assim nesse universo de comida que me irrita muito? Eu gostaria, eu sei que é absurdo, mas eu gostaria de ter aqueles pratinhos de alumínio, estilo bandeja de presídio, tudo separadinho. É, mas eu consigo um pra você. Você quer? Quero. Quero sim, por favor. É, o meu filho tem um estranho modelo. Eu acho aquilo o máximo do controle, sabe? Tipo, olha, aqui é o arroz não toca em nada, o arroz fica aqui, aqui é a carninha e por aí vai, eu gosto, enfim, foda-se, eu sou doente. Mas você vai uma garfada em cada tipo de comida e você não mistura? Pessoas que botam tudo no prato misturado. E depois misturam e comem, caralho, cara... Você vai com uma feijoada, não pode misturar as coisas? Não tô entendendo. Não é arroz e feijão, dele. Não é arroz e feijoada. É assim, arroz, feijão, banana, carne moída. Aí bota carne moída e macarrão e salada. E mistura tudo e come uma maçaroca, sabe? A carne moída você tem que misturar. Não, caralho. Mas mistura com o quê? Com arroz ou com farofa, Aí estamos chegando no que o Fred tá falando. O purê de batata, purê de batata. O clássico da mistura. Mistureba é arroz, feijão, purê de batata e carne moída. Mas não tudo junto. Pois é, cara. Não, mas aí esse é o prato que pede pra ser misturado. Se você comer arroz e batata, você tá erradaço. Você tem que pegar o prato nessa composição aí, você tem que dividir em quatro quadrantes. Berlim. Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, França. Purê de batata aqui, carne moída aqui, arroz aqui, feijão aqui. O arroz, ele tem que pegar dois quadrantes. Ah, tá, porque o feijão vai por cima. Isso, cara. Alexandre é perspicaz. E aí, esse arroz que ficou sozinho, você consegue misturar com a carne moída. Sacou? A carne moída pode ser misturada também com o purê de batata. Ah! Sacou? Peraí. Você tá propondo uma coisa mais complexa. Você tá dizendo dois quadrantes para o arroz, mas apenas um quadrante para o feijão. Isso. E você tem um quadrante de arroz livre para futuras misturas... Livre não. Miscelânea, é isso? Ele está livre para ser comido cru. Cru não. Caralho, para ser comido cru. Para ser comido puro. Ou misturado com a carne moída. Exatamente. E a carne moída pode ser misturada com arroz ou com purê de batata, mas jamais com o feijão. Exatamente. Porra, Tucano, obrigado. É isso. Agora, meu filho, esse teu prato tá faltando uns verdinhos aí, né? Exato. Cadê o quadrante do verdinho? Geralmente, não gosto de pessoas muito metódicas, mas confesso que para comer, eu sou metódico. No restaurante por quilo, geralmente eu faço um prato de salada, depois eu volto, faço outro com carne, batata frita e, sei lá, e farofa, ou molho vinagrete ou a campanha. Depois eu volto e faço outro com massa, por exemplo. Eu não gosto de misturar as comidas. Mas é aqui não é buffet, cara, que você tá indo. Ué. Não, porque essas idas e vindas assim... Não, mas é por quilo, é buffet também. É, não, sei, mas o que eu quero dizer é o quê? All you can eat? É, tipo assim... Não, você vai no buffet... Pesa um, depois pesa o outro... Isso. Pô, que saco. É, não. Quando tem muita fila, tu tem que fazer esse esquema de compartimentar o prato. Enfim. Sabe o que eu tô imaginando? Você no buffet e o cara da tua frente vai, pega a colher, que seria da carne moída, e mete no arroz. Não. Caraca. Isso é muito errado. Uma tapona na orelha, tipo o Banana Joe, né? Tira a colher de dentro do arroz, joga no chão e fala, garçom, caiu no chão. Caiu. Precisamos de uma colher nova aqui. Mas já misturou lá no arroz, já tem pedaço da carne moída. Caraca, uma parada que... Ó, um tipinho de pessoa que eu odeio, é o cara que quando ele vai... Ele não é exatamente mau caráter, porque ele já botou duas colheradas de arroz no prato. E aí ele vai pegar o feijão. Pegou na concha, né? Aí ele pega, enche a concha, e na hora que ele vai botar no arroz, ele vai dando um rasante no arroz. Pra quê, né? Um rasante? Ele Muito. É, bem pertinho, bem pertinho, bem pá, encostou. O que que acontece quando encosta no arroz? O arroz gruda na concha e ele bota de volta no feijão. Esse cara é escroto. As pessoas que transportam, transferem comida de recipiente pra outro. E qual é a altura correta? Quantos dedos do arroz? Eu acho que de 3 a 4 dedos, pelo menos, né? Não, 3 a 4. 3 a 4? Porque dependendo da densidade do feijão, você pode fazer uma cagada. Eu pode diria espirrar, que pode espirrar no cara do lado, no prato. Ou pior, na sua camisa branca. Porque camisa branca é o sinal do universo dizendo, me suje, molho aqui. Num buffet de comida aquilo, a camisa branca tá pedindo. Você, é impossível você entrar num buffet de comida aquilo, camisa completamente branca e sair com ela em colo. O que temos hoje de massa? Espaguete à bolonhesa, nhoque ao sugo. Vai espirrar. Sempre assim. Tem um tipo de pessoa que é a pessoa que fala com convicção o que não sabe. A gente já falou sobre isso? Não sei, mas acho que esse assunto pode render. Vamos tentar novamente. Porque eu lembrei agora que hoje já, eu fui almoçar... Já até me posicionei diferente aqui na cadeira, mano. Eu fui almoçar hoje no restaurante e tal, não sei o quê. E aí tinha dois empanados. Minha religião, vocês sabem, minha religião não permite que eu coma peixe. Uhum. Mas eu gosto muito de frango empanado. E aí eu perguntei pra gerente. Falei, esse aqui é peixe ou é frango? Ela, esse é frango. Eu falei, então aquele é peixe. Aquele é peixe. Eu, tenho certeza? Esse aqui é peixe, esse aqui é frango. Tenho certeza. Fui, botei meu prato e tal, não sei o quê. Comi o primeiro pedaço. Quando eu como, o que que era? Era peixe. Era peixe. Obviamente. A mulher não poderia ter falado... Não sei, filho. Vou perguntar pra cozinheira. Ou, não sei. Vamos abrir um aqui. Não, ela tinha certeza que um era peixe e outro era frango. E não era. Mas, olha só. O peixe e o frango empanado, eles têm uma distinção visual. Não nesse restaurante. Será que eles eram fritos, inclusive, no mesmo óleo? Provavelmente. Quer dizer, ou seja, pô, é quase aquela situação de juntar tudo no prato. Tudo tem o mesmo gosto, nada tem gosto de nada. Sim, sim, sim. Que merda. Aí eu volto com uma outra pergunta. Esse não é o princípio da comida aquilo? Nada tem gosto de nada? Esse é o mesmo gosto. O princípio da comida aquilo é ela ser fria, né? Os princípios da comida aquilo são: ela tem que ser fria, ela tem que ter sido respirada por todo mundo que passou na fila, e ela tem que ser remexida. Remexida. Olha. Sim. Senão não é comida aquilo. Não, cara, comida aquilo, o momento máximo que você pode conseguir da comida aquilo é quando você chega no balcão de comida e o cara acabou de trocar o balde, seja do aí, que for. Aí você escolhe por onde você vai dar a colherada sem estar comprometido em nada, né? Porra, é muito bonito. Agora você vê como a gente vira o animal mesmo a partir do momento que o cara abastece a vala de comida com balde. O cara acabou de jogar um balde de ração e eu dei sorte. Eu dei sorte porque ele tava na frente. Pegou o gratinadinho, né? Eu vou comer essa ração primeiro. Vou comer o gratinado da ração. Isso é uma sacanagem máxima, né, cara? Aquele macarrão gratinado, aquela massa gratinada, você é o primeiro a tirar. Você fala, bom, eu vou pegar aqui uns 30 gramas de massa e 50 de gratinado, é claro. Você raspa metade da parada do gratinado e põe no prato e fala, ah, agora sim. Até porque o custo é igual do peso, né, cara? Até não faz. É. Gratinado ou não gratinado, vai pesar igual. É, cara, comida aquilo, a fila da comida aquilo, acaba a civilidade de qualquer um. Cada um por si, Deus por todos, que se foda. Eu tenho essa técnica, JP, de, por exemplo, vai num rodízio de numa churrascaria. Quanto custa pra entrar? R$50. Ok, eu vou comer 1 quilo. Então, eu só vou comer coisas que sejam mais de R$50 o quilo. Porra, mas isso é uma conta que eu nunca consegui fazer, eu não chego a esse nível de detalhe, não. Aí tá, você fala. Procura aqui, só o aspargo e o... Não, tipo, batata cozida, por exemplo, que tem lá no buffet da salada. Batata custa R$3 o quilo. Tu tá tampando o teu estômago que você pagou R$50 para comer 1 quilo com uma parada que custa 3, então não. Ah, aí vem a carne, alcatra. Não, desculpa, não quero. Aí vem... Entendi. Eu quero a picanha, eu quero a fraldinha, o aguil. Você tá trabalhando no ROI, no no Return Over Investment. Exatamente. Se você for pegar o cara que tá fatiando ali a carne, tem alguns que são esses, um cara fatia ali a carne pra você. Você manda ele tirar a gordura pensando que a gordura é um peso extra no... Não, gordura é bom. Gordura é bom. Ah, gordura é bom. O gosto, né? O gosto extra. É, o gosto extra, mas tu não mete o garfão. Hoje em dia não dá mais pra gente meter o garfão naquela talagada de gordura e meter pra dentro, né? Como é que não dá? Como claro assim, que cara? O que você tá falando? Eu vou botar aqui uma música, vou pedir pro Léo botar uma música. Who wants to live forever? JP, aquela gordurinha que, de um lado, ela tá uma casquinha sólida. Ela é basicamente colesterol. E hoje em dia, quando a gente come carne, a gente tem que se convencer que aquele pedaço de gordura é o mínimo que tu pode comer, né? Mas é um convencimento teu, né? Porque é uma merda, tá se fudendo de qualquer jeito. Mas você se convence que aquele fininho tostadinho não faz mal. Não, olha só. Mas eu já venho fudendo esse corpo, o qual habito, tem mais de 40 anos, cara. Não vai ter diferença agora, não. Aí a parada é o seguinte, tu come o franguinho durante a semana com a salada, vai chegar no final de semana, tu arrebentar, maluco. É, me vê... Aí tu contrabalanceia, chega a ter pelo menos 60 anos, tá bom. Me vê 3 fatias de gordura e 1 de carne. Estamos aí. E pensar que faltam só 20 anos pra 60, né? Caralho. É, vamos tratar de comer gordura. Vamos aproveitar. Olha só, tem um tipo de pessoa aqui. Conspirólogo. Ah, opressor. Sabia. Cara que vive da teoria da conspiração de tudo, cara. Eu já vi casos assim no YouTube, do cara, sei lá, tava falando que o homem não pisou na Lua. Ok. Qual o problema? Depois, outro vídeo, o cara não acreditava em evolução por seleção natural. Óbvio! O cara, quando é conspirólogo, ele vive nesse universo paralelo de informações sem evidência de que ele acha que estão sendo escondidas. Ah, então eu me excluo dessa galera conspiróloga. É claro, porque você é um zoeiro. Não, tá louco. Todo mundo sabe. Não, porque volta e meia tem alguém que vem me perguntar se eu acredito que a Terra é plana. Eu falo, é óbvio que não, caraca. E o cara acredita que a Terra é plana também. É, então. Porque o cara é um conspirólogo, ele vive no universo da conspiração, entendeu? Vocês que são a galera mais antenada nesse negócio dos interwebs aí, social medias, essa parada de pessoas acreditando que a Terra é plana, isso não é sacanagem, não? Isso é sério? Tem gente que realmente tá acreditando nisso? Tem de tudo. Eu achei que, primeiro, que era uma grande piada. Eu também acho que seja. Aí, depois, com o tempo, eu comecei a achar que se alguém começou com uma piada, conseguiu seguidores reais, sabe? Tipo o Shaquille O'Neal. Não, mas o Shaquille O'Neal falou que era piada. Ele falou, não, gente, era piada. Não, não acredito. Vocês não entenderam a piada, jura que eu vou ter que explicar. Vocês não entenderam a piada, ele falou. Caralho, tem gente que realmente acredita que a Terra é plana. Acredite, pois é. Mas não tem tipinho pior do que o que propaga que vacina. É uma conspiração do governo e dos laboratórios pra foder a vida do... É bem... Puta, isso, é. Porque assim, você falar que a Terra é plana, você não tá fazendo mal a ninguém, a não ser a si mesmo, né? Você é só uma pessoa abaixo da média mundial de coisa eficiente de inteligência. Né? Isso é a forma educada de falar que você é um animal. Mas, realmente, a pessoa achar que o problema é a vacina vai fazer mal ao filho. Lembra da poliomielite, gente? Ela não acabou com reza. Exatamente. Isso é realmente a galera que puxa pra baixo, puxa pra trás a evolução da sociedade. A média, né, cara? A média de coeficiente humano. Nego, porra, vamos lá. Não, e olha só, você acha que a sociedade, ela tá sempre em evolução? Não, se você deixar, ela volta. Não, pera, cara, quem é que vai deixar? Não é a... Sei lá, cara. Não sei se esses caras quem vão... Quem é que não deixa? É a sociedade, então ela tá sempre em evolução. É que algumas pessoas, elas voltam. Mas, de modo geral, ela vai pra frente. Sim, eu quero acreditar nisso. Eu juro que eu quero. Sempre teve isso, né? A única diferença é que hoje em dia a gente tem a notícia das pessoas que têm esses pensamentos malucos. Antigamente ficavam escondidos em algum lugar, né? É, mas elas propagam também. Elas têm, agora né? Tem a plataforma para propagar, que não tinham até um tempo atrás, né? Exatamente. Olha só, o malandro do esquema. pensei que você falou malandro do skate de novo. Eu sou tucano. Mas você não tem um malandro que tem sempre um esquema? Tem, chama-se brasileiro. É, isso que eu ia falar. Puta, cara, eu conheço alguns, cara. O cara tá sempre... Sempre que eu encontro o cara, ele tem um esquema novo. Tem um esquema de vender reboque falsificado que ele compra na Rocinha. Caraca. Tem esquema de... Nossa, cara, o cara tá sempre com um esquemão. Puta, cara, quer comprar apartamento dos outros por 20% do valor real, sabe? Nossa. Mas com quem que você tá andando, Alexandre? Você é um criminoso, cara. Caraca, cara, são pessoas que... Não é que eu não tô andando. Essas pessoas... Você esbarra por aí. Você esbarra nessas pessoas. Você encontra, né, na fila, né? É o cara que tá tentando furar a fila, ele para do teu lado pra falar, tô com um esquema show aí. A ver que é isso, o cara que tá parando do lado, né? Ele tá só esperando a oportunidade. Jovem Nerd, quero te botar no esquema que, ó, é show de bola. Vou botar só você, hein? Conta pra ninguém. Porque você sabe que é assim, né? O malandro, ele pega o otário, fazendo o otário acreditar que ele vai ser malandro. Se fosse todo mundo honesto, não, tu, o malandro não conseguia emplacar nada, exato, né? Não, exatamente. Você só cai num conto do vigário porque você, no fundo, você tá querendo levar vantagem sobre alguém também, né? É verdade. Exatamente. É isso aí. Isso é instant karma. Instant karma. O que nos leva a um outro tipinho. Tadinho. Qual é a definição de tadinho? Você não gosta, senhor K, você não gosta de quem tem pena de todo mundo ou do próprio tadinho? Do próprio tadinho. O cara que tem pena, existe uma linha tênue entre bom coração e burrice, né? É. Então, beleza. Mas o cara que se faz de tadinho, manja, esse eu tenho um ódio profundo, cara. Eu tenho a raiva, assim, que caralho, que ódio que eu tenho. Então, um desses malandros aí do esquema que eu conheço, ele é o tadinho. Os malandros do esquema que eu conheço. Olha aí. Jovem, né? Então, melhor, quem que... Só, cara, em tempos de lava-jato, é melhor cortar isso aí, maluco. Não, mas eu não sou amigo do cara, nem nada. Não tem esquema com o cara. Com quem que você está andando, jovem nerd? Tô andando. É o cara que acontece na sua vida. Você, o cara tá lá, entendeu? Uh-huh. E aí, de vez em quando, a situação da vida, você tá no mesmo lugar que o cara. Perigoso. Você tá aí na República de Curitiba. É. Esse cara, ele é o tadinho, entendeu? Ninguém vê que ele é o malandro. Ninguém vê. É. Mas a gente sabe que ele é o malandro, entendeu? Mas quem interessa, acha que ele é o tadinho. Esse é um cara, eu tenho um... E ele tem um escudo. O tadinho é o escudo dele, uhum, que protege, uhum, ele. Uhum. Eu conheço bem. Isso me dá muita raiva, muita. Conheço bem o tadinho que tá todo mundo se fudendo. Cadê o cara? Porra, cadê o cara? Cadê o cara? O cara sumiu, aí liga pra ele. Ah, não. Ué, era pra trabalhar hoje? todo mundo se fudendo de trabalhar. Mas era pra trabalhar hoje? Ninguém me falou nada. Estou aqui, Cabo Frio, qual é o problema? Ué, mas tem algum dia que tem que falar que é trabalho? Pois é, pois é. Se não falar, ele não vai? É o tadinho. Ninguém me falou nada, não sabia. Ninguém me falou nada. Eu tô com a leve impressão que o senhor Cássio está sendo bem particular nesse caso aí, né? Tem. Esse é um cara bem... Tá passando tudo recado, né? Tem destinatário esse com Pedro. É foda, cara, Aí tem umas paradas assim, sabe? Tipo assim, ah, não, sabe o que que é? É que a gente tem que ver como é que vai fazer, porque vai ter greve de ônibus, né? Então, a gente vai ter que ver, porque talvez o tadinho não venha. Aí, no silêncio da mente, mas o tadinho vem de carro? Como assim vai ter problema de greve de ônibus? Vai ser greve do portão da casa dele? Porra, de greve de ônibus, caralho! Ah, mas o Tucano também não anda de ônibus, enquanto tem greve, ele... Ele não vai, né? Exatamente. Esse negócio de ser humildão, será que não é um pouco querer ser tadinho? Olha aí! Caralho! Agora foi foda. Agora, pô, faz a pipoca lá agora, mano. 11 anos de Nerdcast pra tomar uma dessa na cara. Pior que agora o Digo vai achar aquela galera que acha que eu não gosto do Tucano. Puta, fudeu. Essa galera? Não tem? Você que me falou? Tem, acho que tem um ou outro que acha que a gente não se gosta. Acho que tem. Você vê que o Jovem Nerd deixou escapar. É. Um grupo de Patreon que ele tem. Olha, gente, é brincadeira. Tucano é brother. Eu odeio ele, mas Tucano eu gosto dele pra Tucano, o tipo de pessoa, aquela pessoa que fala mal pelas mãos, mas na cima de brother. Imagina. Faz gênero, mas é gente boa. É, Sabe que tipo de pessoa que eu não gosto? Pessoa que faz barulho comendo. É ruim, né? É ruim. Incomoda. Nossa. A pessoa não consegue, cara. Como pode isso? Ficar... Existem barulhos e barulhos, né? Você sabe que está mastigando. É como se você estivesse comendo pedra. Ah, é barulho da mastigação. Então. Isso. Não é o estômago, né? Caraca, né? É o barulho da comida dentro da boca sendo destruída. Não é aquele barulho de felicidade de estar comendo. É o barulho... É tipo, é isso aí, tipo o Dino da Silva Sauro, né? Quando ele comia os bichos vivos. A galera reclamando que tava sendo mordida. Ah, caralho, puta que pariu. Você vê que mais e mais os anos passam e a percepção que um mundo com menos pessoas é o ideal, né? Basicamente, o que a gente tá querendo dizer é: eu não preciso de 99,8% da população humana. Basicamente, tem gente demais em volta de mim. Eu poderia me mudar para o alto daquela montanha. Quem precisa? Quem precisa de verdade? Só, sei lá, Loja Americanas e o Whindersson Nunes. Só eles precisam de muita gente. Eu quero muito entender essa relação. Tudo bem. É porque o Whindersson Nunes é o maior youtuber do Brasil em volume. Uhum. Tem mais de 20 milhões e lota teatros todo final de semana. Impressionante. É, faz duas, diferença. Três sessões e tô ganhando volume. Uhum. Assim como a Loja Americana, que vende coisas baratas pra muita gente. Tem loja em todas as esquinas, é isso. Deixa eu ver se eu entendi. Esse programa não está sendo, imagino que eu não esteja sendo patrocinado pela Loja Americana. É. Jamais, jamais. Nossa, a bocada da Loja Americana já acabou. Era só pra ter certeza. Ou qualquer empresa de varejista popular, né? Não é o nosso nicho. Nosso nicho é nerd. Alto padrão. BC, BC, BABC, sei lá. E as pessoas que vendem alguma parada que, sabe? Tipo publicidade na internet? Não, cara. É aqueles programas de pirâmide que tem que vender. Tá falando da tia da Agatha. Eu não tô falando de ninguém. Tô falando de pessoas que participam de empresas daquelas empresas de marketing de rede. Porque elas vivem aquela vida como se fosse uma religião. Eu tô maravilhado. Elas usam aquele broche. Elas viajam. Pergunte-me como. Pergunte-me como. Nossa, pessoas, pergunte-me como. Eu tô maravilhado. Tô maravilhado com esse programa, cara. É parente teu. É, opa. É isso aí. É teu coisa lá. Teu coisinha. Não, é afastado. É afastado. Não é, não. Não é mesmo. Mas então... Tô maravilhado com esse programa de hoje. É muita jogação de merda. Não, eu quero afastar gente. Eu vou ser bem sincero. Eu tô querendo afastar gente. Olha só. Pergunte-me como. Pergunte-me como. Afastar gente. Gente, pergunte-me como. Essa pessoa em específico que o Jovem Nerd está citando... Não, tem várias, não é só uma. Não, mas eu tô falando dessa pessoa específica. Ah. O cara fez lá o pergunte-me como, deu emagrecido, uma secada. Ah. Aí ele tem agora os potes do produto com a foto dele. Antes e depois. Nossa. Aí ele vai no restaurante e ele bota lá uma farinha, pergunte-me como. Geralmente ele pode falar o nome, eu não sei o que a gente tá falando. Pergunte-me como. Mas que não é pra várias paradas. Para, então. O cara bota um pote assim com a foto dele. Antes e depois. Uh-huh. Gordo e magro. Uh-huh. Então, é que vive a parada como se fosse uma religião, Paty. É uma... E ele quer passar... A foto dele chato e mais chato, ele não bota. Não, mas olha só. Eles não me incomodam com isso. Eu achei isso legal. Nem quando ele fala pra você que toma sabonete, pergunte-me como. Sabe que existe agora? Tem sabonete, shampoo, tem tudo. Você come o sabonete e emagrece? Como que é? Tem um conhecido meu que vendia aquela Omni Internacional e ele chegou pra um camarada meu e chegou, cara, você precisa entrar, velho. Chove dinheiro. Aí o camarada meu falou, pô, mas não tenho essa grana pra entrar. Só tem uma moto, cara. Vende essa moto. Entra. Nossa. Só vem. Vende zap. Essa é uma categoria que tu precisa investir uma bolada, é isso? É, porque você tem que, tipo, comprar, assim, se você comprar muitos produtos, pergunte-me como, você tem mais desconto e aí você ganha mais grana, mais aumenta a sua margem, você entendeu? Se fode mais. Sua revenda. A longo prazo e você... E aí tem gente que se fode aí, compra muita coisa. É o famoso marketing triedro. Mas então, é um negócio que, assim, as pessoas que querem fazer, faz o que quiser, pode, com a tua vida. Mas é que a parada fica religiosa. Não, faz, mano, o que tu quiser. Não, a gente tá julgando um monte de pessoas aqui, que história é essa? Então, mas é porque, assim, tem gente, não é todo mundo, mas tem gente que vira uma religião. O cara só vive isso. O cara vive... Mas não só disso, né? Só disso. Não, tô falando... Por isso que é parada religiosa. Não, tem gente que qualquer coisa vira religião. Hoje em dia, tá. Tudo. Crossfiteiro, crossfiteiro. Crossfiteiro. Oh. Pessoas que são muito fitness, né? Não é fitness, é crossfit. Olha, você vai arrumar problema diferença? Lá com a sua amiga lá. Ela é crossfiteira, mas... Qual fritura? Crossfit, você tem que sacudir umas cordas. Isso, isso. Tem que ficar de cabeça pra baixo. Arrastar uns pneus. Arrastar um pneu. Não tenho nada contra, tenho até vontade de experimentar crossfit, mas tem uma galera que leva como religião mesmo. Vira loucura. Só faz isso. O stories é só isso. Se tu vê, por exemplo, tem gente que transforma ateísmo em religião, aí eu acho que é um cúmulo, né? É isso que o Kleber Bambam não gosta lá do crossfiteiro? É. Né? Ele fala que sobe árvore, caraca. Uh-huh. Caraca, se o Kleber Bambam não gosta, automaticamente eu gosto. esse cara ainda existe, mano. Opa! O Brasil, JP, tá passando por um momento sugênero. Não é só na política, acredite. Ele virou meme recentemente. Oh, ontem eu tava vendo o programa do Porchat e quem foi entrevistada? Silvia Popovic, velho. Nossa! Só você, o Porchat e três caras mais conheciam, né, cara? Cara, essa mulher ainda tá viva. Pois é. E ela lançou a pérola. Ela falou que parou de fazer programa porque ela não sabe fazer baixaria. Ah, tá. Pô, falou isso na cara do Porchat? Na cara do Porchat. Queria voltar a parte aí do exercício físico. Tem aquela pessoa... Qual é a tua reação quando aquela pessoa vira pra você e fala, eu não consigo passar um dia sem malhar? Eu pessoa doente. Pois é, tem gente que... É, eu acho impressionante, eu até invejo. Aquela que é prazer, que sinceramente sente prazer naquilo, em ficar duas, três horas. Né? Na verdade, a parada, o prazer não está em fazer o exercício, mas está no posse. A sensação pós-exercício. A liberação de endorfina realmente é gratificante. Mas não é só isso. Tem uma parada social também. Ah, sim, tem. A galera tem. Fica se olhando no espelho lá, levantando o peso. Se o cara que fica o dia inteiro na academia, o cara, a mulher, quem seja, ele não tá malhando o dia inteiro, de verdade, né? Uh-huh. Se olha nos stories aí da galera da religião agora do CrossFit, passa a maior parte do dia só suado arrumando cabelo, é só isso. Mas não tá malhando de verdade. Mas tá lá fazendo social, tá lá conversando, isso? Fazendo social. Não, peraí, CrossFit geralmente não, porque tem as séries assim, o bagulho é mais corrido, sacou? Não dá pra tu ficar conversando. Não. Quando é academia, porque crossfit o cara não vai pra academia, né? É, ele vai pro galpão, sei lá. Mas ele faz a série dele de crossfit e depois ele fica sentado, entendeu? Esperando a próxima série. Eu não sei, eu nunca fiz e nunca vou fazer. Te garanto isso. Então, crossfit eu tinha curiosidade também de ver. Parece ser maneiro. Tu quer sacudir a corda? Sacudir do... Vai a corda, no porco, caralho. Vai ser estivador, filho da puta. Ai, cara, agora pensando, acho que... Ai, pô, o Tucano mora em Santos, o cara quer fazer crossfit. Chega no porto. Acho que meu irmão tá fazendo, cara. Coelhinho Bossa Nova? Coelhinho Bossa Nova, crossfiteiro. O Tucano pode ir lá no porto e tirar a corda assim do navio. Tira a corda, vai, pode ir. É isso, é basicamente isso, crossfit. Crossfit estimador. Aí pega os sacos de arroz da China, sei lá de onde. Tem um cara do ferryboat que são crossfiteiros aqui. Quando tá chegando, que vai encostar, ele pega aquela corda e enrola dentro na parada que segura o ferryboat. É, o crossfit da vida real. Quando eu trabalhava no motel, tinha um cara que o cargo dele era comprador. Tinha uma Kombi no motel e tudo que precisava comprar, esse cara que comprava. Precisava comprar cimento, que não fosse uma quantidade grande, claro, né? Coubesse numa Kombi. Esse cara, ele era forte pra caralho, porque ele carregava, sei lá, saco de cimento. O cara ia lá, comprava, tum, botava no ombro e trazia. É, arroz, óleo. E a gente não comprava arroz num saco de um quilo, né? Era saco monstro, era óleo, era aquele balde monstro. Uhum. Esse cara fazia o crossfit natural. Olha aí, o comprador. Comprador, era o cargo dele. Era o cargo dele. Então, hoje em dia tem vários religiosos, tipo, não são todos, quero deixar claro, que eu tenho até pessoas desse estilo que são audiência do meu canal, que é de pornografia gastronômica. Uhum. Mas tem muito vegano que é religioso. Não. E quer converter a galera. A gente foi numa festa uma vez. Agora é Tchequia, né? Tchequia, mudou. Mentira, não. Tchequia? Sério? Mudou no final do ano passado. Ah, não acredito. Sério? A gente foi e já mudou. República Tcheca, agora é Tchequia. É só Tchequia. Tchequia. Não tem mais a República. Não tem mais. Quer dizer que então eu fui pra Tchequia, não fui pra República Tcheca. Você foi na República Tcheca, que você foi não, antes. Foi começo desse ano. Ah, então era Tchequia já. Já era Tchequia? Já. Eu acho que só mudou depois que o Tucano voltou. Não, mudou no isso. Estava esperando ele voltar. Novembro de 2016. Não, só mudou o nome do país. O resto igual. Mudou só seu Paulista. Só então, isso, eu sei. Só isso, só mudou o nome. Mudou o nome, não, mas não mudou o regime, mudou o nome só. Eles estavam cansados de falar República, é isso? É, muito grande, tá? Onde você mora? Onde você nasceu? De que país você é? Eu sou de Riston. Onde é que é isso? É o antigo Brasil, só mudou o nome. Não, mas se o Brasil se mudar de nome, vai mudar pra Rue Rue BR. É um bom nome. Mas a gente foi lá na festa e tava sentado na mesa. E aí tinha um cara que era vegan. Não, ele era vegan ou era vegetariano só? É, porque, veja bem, o vegetariano é tranquilo. Cara, eu não como proteína animal, beleza. Alguns são, mas o cara falou assim: eu sou vegetariano, eu sou tranquilo. Mas. Eu não julgo, não julgo. É, não julgo. Mas. Aí começou a julgar. Porra, foi 40 cara. Minutos. 40 minutos de julgamento. E a gente comendo carne ali. Ah, legal. Aí o Azaghal tinha que chegar e puxar aqui na memória emotiva o que eu posso fazer pra deixar esse cara irritado. Mastigar carne de boca aberta fazendo barulho. Não levanta da mesa não, que eu vou ali pegar mais uma carne com os dois ovinhos em cima, bifinho a cavalo, manja, já volto. Não entendo a galera que é vegetariano. O vegan, qual é a diferença? Vegan que não usa shampoo. Vegan é nada animal. Usa limão na axila, é isso? Nada animal. Nada que tenha é nada animal. É crueldade. Né? É mais pelo lado da crueldade do que pela saúde. Sim, é ideológico. Como o Azaghal falou, vegetariano eu também entendo, acho bacana. Eu entendo todo mundo, só não vem encher o saco, é isso que eu queria então dizer. Mas é isso, a gente conhece. Ah, o meu clube, agora você chegou lá. É isso, é isso. A gente conhece o cara que é super vegetariano e super idealista, mas ele não enche os nossos sacos. Ele fica na moral com a gente, vai em restaurante, a gente come carne, ele pede a parada. Dá licença, agora vamos fazer o meia culpa. Em compensação, nós somos carnívoros e estamos há 15 minutos julgando os veganos. Exatamente. Tá vendo? Shame! E quando a gente encontra um vegetariano ou vegano que seja, a gente sempre tem a mesma frasezinha. Eu não conseguiria ser vegano. Eu adoro comer carne. Ai, aquele sanguinho. Mas a gente bacon, bacon. A gente... Ou você gosta ou você está errado. É. Que tipinho, né, cara? Que tipinho. Nós somos as pessoas que o mundo não precisa. Talvez esse 99,8. Talvez. Ou você tenta arrumar uma falha no argumento, né? Porque tem uns que traçam a linha assim que peixe come. Aí tu, mano, pô, mas o peixe não sofre também? Peixe não, mas... come peixe, mas não come polvo. O polvo sofre. Se o animal consegue abraçar, ele sofre. Presta atenção. Mas faz sentido, né? Peraí. Mas peixe é peixe. Polvo não é peixe. Polvo mora no mar, mas ele é um molusco. É igual falar molusco. Que come baleia, mas não come peixe. Mas o camarão não sofre. E o camarão é um molusco. É um crustáceo. O camarão não sofre? Camarão não. Mas quem disse que não sofre? O camarão consegue abraçar? Não consegue, consegue. Um dos meus vídeos que tem mais dislikes é um que eu matei um caranguejo. Matei um caranguejo no... Caranguejo consegue abraçar. Olha aí. Eu já vou mais longe, cara. Eu acho que você, ao falar conseguir abraçar, você está sendo muito simplista. Você está pegando um nicho muito pequeno. Se move, sofre. Não, porque come peixe. Peixe move. Então, peixe sofre. Não, eles alegam que não. O peixe não tem alma, essa é a parada. Não tem sistema nervoso complexo. Ah, sofre. Eu chutei isso, tá? Então, uma questão meio complexa mesmo, porque é uma questão de você achar que é certo e errado, né? Quando você acha que a parada é errada, você matar o animal pra comer, você pode se incomodar mesmo com a outra pessoa que tá ali em frente, é normal, né? Eu concordo, mas veja bem, na minha mente, eu prefiro pensar assim, existem grandes plantações de picanha. É, mas não tem, né, caralho? Você se incomoda de eu pensar não me incomodo, que o cara, bicho... Eu não me incomodo, porque eu acho que o nego vai ficar puto comigo agora. É bom fazer o preâmbulo. Mas eu acho que certos bichos, o papel deles é servir de alimento, pô. É, o que o mundo ia ganhar com muitas vacas? Essa é a sua pergunta. Não, peraí, rapidão, para. Esse argumento não serve porque se a gente não comesse carne, não teriam tantas vacas. Só tem tantas vacas porque... Exato. Tá bom. Olha só, eu faço a dieta de Jesus. Jesus comia pão, vinho e cordeiro. Não tinha pão e cordeiro? Cordeiro. E peixe. Peixe. Mas cordeiro também. Mel. Na verdade, ele era o cordeiro, né? Cordeiro de Deus. O Rodrigo Hilbert tem um programa chamado Tempero de Família, e ele foi mega criticado porque ele matou uma ovelhinha, tá ligado? Ele foi lá, matou e assou e comeu. Tirou a pele, fez um cinto com galor. E agora ele foi indiciado pela polícia. Foi indiciado pelo homicídio? Ele tem que ir lá prestar... Não, ele tem que ir lá prestar depoimento porque uma ONG lá denunciou ele por maus tratos animais e tal, e aí ele tem que ir lá. Mas então, o que eu ia falar é que é o seguinte, ele várias vezes antes, ele pescou e fez o peixe, e ninguém reclamou. Porque o peixe não abraça. Esse negócio da abraça. Esse argumento realmente é difícil rebater. Você não é obrigado a ser uma pessoa marcante. Ninguém é obrigado a ser uma pessoa marcante. Mas às vezes cara... é até bom que não seja, né? É bom que seja também. Mas o cara, você encontra várias vezes. Todas as vezes você precisa ser apresentado àquela pessoa. Tá entendendo? Sei lá. Porque você esquece dela, ela não... As pessoas esquecem que já foi apresentada pra você uma, duas vezes. Vai pra terceira, vai pra quarta. O Jovem Nerd, caralho, cara. Eu falo prazer. Eu já falei, pois seu é, filho é, da puta. Não fala prazer nunca. Eu não falo mais, não falo. Mas parei. Eu vejo o que vai acontecer. Eu olho pra cara dele, aquela cara de... Ah, caralho, meu irmão. A pessoa, a mulher, sabe que já viu o Jovem Nerd, já viu a gente várias vezes, e vê aquela cara de pamonha. Você vê, você lê que ele vai falar assim, prazer em te conhecer. Eu não falo, não fala. Ele chega perto da mulher, prazer em te conhecer. Ela, a gente já se conhece. Ai, que vergonha. Caralho, cara. Eu não falo mais, justamente. Mas o Jovem Nerd tem essa parada, você é celebridade, né? Conhece 1 milhão de pessoas, mas na vida normal, isso é muito chato, cara. Isso é muito chato, porque, porra, chega uma hora que eu falo, eu conheço um cara que é assim, né? Eu já fui apresentado pra ele umas 4 vezes. Nossa! Não, eu não falo mais, não, eu só cumprimento com a cabeça e tal, não sei o quê, eu não deixo mais acontecer a apresentação. Eu sei que é uma deficiência do cara, né? Mas irrita, né? Ele se apresenta? Se apresenta, é. Ele estende a mão e fala o nome. Oi, prazer, fulano de tal. Por que que tu não deixa ele vir seco e quando ele for falar, você fala na frente dele? E aí, fulano de tal? É. Como é que tá lá? Boa. Manda essa. Aí, fulano, como é que tá lá? Caralho, vai quebrar o cara, principalmente. Tipo o Bane quebrando o Batman, né, cara? I will break you. Tem uma galera que vai falar com a gente em evento e, porra, Zagal, lembra de mim? Puta, não. Isso é foda, realmente. Eu falo que eu lembro. Fala? Mesmo que eu não lembre. Muitas vezes eu lembro. Eu falo que eu lembro também. Quando eu lembro, com precisão, que às vezes eu lembro, tipo, uma névoa. O cara existiu, eu sei que o cara existiu. Uhum. Às vezes eu lembro com precisão onde foi. A sinapse. Eu fico muito orgulhoso de mim. Eu sei que a sinapse dá aquela estalada. Uhum. Você tá assim, aí de repente. Aí liga tudo. Vem. Sabe, o caminho refaz? Pô, aí eu lembro de não sei aonde. O cara, caralho, o cara fica felizão. Pois é, eu queria ter isso. Assim, eu não fico feliz pelo cara ficar feliz. Foda-se, eu fico feliz pela minha mente. E a mente tá funcionando aí. Eu ligo lugares, assim, por exemplo, tem um casalzinho que eu encontro sempre no supermercado. Então, quando tem um casal que tá me olhando no supermercado, eu já sei que são eles. Aham. Uhum. E aí, mas se eu encontrar na rua, eu não vou saber que... É, porque vai estar em outro contexto, exato. Isso acontece comigo também. Se mudar o contexto, eu já, cara que eu já conhecia muito, mas muito. E aí... Quando tá um frentista no mercado, vai te quebrar. Isso. Não sei o que é. E aí eu vi o cara em outro ambiente, e aí eu tipo, cara, quem é você? E aí... Porra, mas sou eu, fulano de tal. Ah, porque eu tava acostumado só a ver o cara num contexto. De uniforme, entendeu? De macacão. Eu sou péssimo pra data. Não consigo lembrar data é das difícil, coisas. Data é difícil. Puta, sou horrível. Quando que aconteceu isso? No que ano? Não faço ideia. É. Não, quando eu preciso lembrar de alguma data, de alguma coisa da minha vida que o Tucano fez parte da vida, só eu pergunto pra ele, porque eu nunca lembro. O Tucano lembra. Impressionante, cara. Ano eu sou bom, de dia não. Tá, isso tá cada vez mais difícil, né? Por que será, né? Nutricionista magro. É o mínimo. Que tem? É o mínimo. É o certo. É. Então, é. Eu sei que é o certo. Mas eles julgam muito os gordos. Porra, mas ele tá no papel dele. Ele tá magro. Ele tá magro. Então, mas é que pra ele é fácil. Não. Você não sabe. Não. Você nutricionista não sabe. Ex-gordo, eu acho maneiro. Mas você não. Como você vai saber? O cara tem uma foto dele segurando uma calça gigante? Na verdade, era o corpo dele que era gordão, né? Ele tem uma foto em cima de uma balança pra bovinos, mostrando lá 12 arrobas. É isso, caralho? É, que troféu é esse? A culpa não é dos nutricionistas. Eu não gosto de nutricionista gordo. Não, esse cara não vai me levar a lugar nenhum. Esse cara está me provando que ele não sabe o que ele está falando, né? Não, mas não tem a ver com nutricionista, tem a ver com o magro, que acha que é fácil. Você ser não magro, quer ser julgado, é isso. O cara que é fácil, é tipo assim, você se importa com o que as pessoas pensam fácil, de você, Jovem? É muito fácil não fumar. Eu não fumo, eu não tenho a parada, então eu falo que é fácil não fumar. Eu não posso dizer, julgar o fumante dizendo, ah, é fácil não fumar, só fazer que nem eu, não você fumar. Quem te julgou? É fácil não fumar, é só não começar a fumar. Então, pois é. É só não começar a comer, porra. Então, o cara comer é diferente, né? Pô? Não, mas peraí, você tá pré-julgando o cara porque ele é magro. Você acha que é a genética, mas pode ser que tenha uma dieta espartana. Eu sei. Tá, aí é mérito. Aí é mérito dele. Mas às vezes ele pode ter um problema intestinal gravíssimo. Mas aí tem o cara que é magro de ruim que acha que... Não tem magro de ruim. Magro é de bom. Você é gordo de ruim. É, o gordo você é gordo de ruim. Exatamente. Magro de ruim é uma parada muito errada, né? Exato, né? Esse filho da puta é magro de ruim. Não, ele é magro de bom. Você que é um gordo de ruim. É. Exatamente, exatamente. Não, assim, o Marco Gomes, ele não me julga, mas ele é um cara que ele é magro e ele é porque não sente cheiro, esse filho da puta. Aí é fácil. Eu também não sinto cheiro. Mas ele é um caso que não engorda. O cara não engorda. Pode fazer o que ele quiser, não engorda. Não, mas ele falou que engordou. Ele deu uma engordada porque ele parou de andar de bicicleta. Até ele voltou, agora tá andando de skate. Ele engordou porque ele tá na América, rapaz. Na América... Ele engorda até cheirando, respirando. Ele falou, ele engordou acho que uns 400 gramas já. A gente recentemente gravou um Nerdcast com a Francine, a esposa do JP, e a gente foi olhar umas fotos no Facebook, né? E caraca, quando o JP realmente mudou pra América, ele tava bem mais gordo. E aí ele emagreceu pra caralho. Pois é. Na América, impressionante, cara. Né? O JP é um cara que pode te julgar, Jovem Nerd. É, pode, ele pode. Eu engordei aqui e emagreci aqui também, né? Exatamente, que é impressionante. Emagrecer, engordar não, é moleza. Mas eu digo, emagrecer na América? É, eu ainda tô em cima do peso, né? Tô... A barriguinha aqui é difícil sair, mas tenta manter aí. Não, mas então, você foi pra aí você se empolgou experimentando as paradas novas e tal. Ben & Jeremy. Ben & Jeremy, foda. Brownie Core. E aí depois você falou assim, não, não. Tava com aquela papada do suíno aqui assim, né? E eu falei, pô... Chegou uma parada que eu... JP pode julgar, JP pode. Uma parada que eu sinto saudade dos Estados Unidos, que eu, quando eu podia comer isso, cinnamon roll. Puta que pariu, caralho, que sábado. Não, comi no domingo, cara. Puta que pariu, que saudade dessa merda. Caralho. Não, a gente pode fazer uma lista interminável de coisas gostosas de comer. Essa é... O Fred, o cinnamon roll é um negócio doce pra cacete. Você brinca com essa diabética que... Não, você ouviu a parte onde eu podia comer? Eu não como mais... Ah, você podia. Ah, outro dia foi na padaria, comprou palmierra, a orelha chegou a ficar roxa. Não, cara, mas você não tem ideia. A diferença entre um palmier e um cinnamon roll é uma mão de diferença. literalmente uma mão de diferença. Cara, aquele negócio é muito bom. Mas quem te julgou, Jovem Nerd? Não, ninguém. Onde você não, foi, por incrível que pareça, não, não, não tenho. Não, tá, não tá tenho de problema bem, tá de... Bem com tô bem. Corpo? Não, não tô. Claro que não. Você fez as pazes com o seu presente, Jovem Nerd? Já mais. Tem um gordo aí que... Caralho, cara. Lá vem. Olha a merda do ventilador. Eu não sei, seu Jovem. Agora essa merda no ventilador. Que agora tem o gordo que defende... Não sei se eu vou nisso. Olha só. O gordo que defende... O cara que... Não, olha defende lá. Defende os gordos. Ah, que tem que ser gordo. É, que isso. O gordista louco. Aquele é louco, do grupo, né, isso aí. Que você não tem como controlar o peso assim como você não controla a sua altura. É, muita loucura, né, nossa, cara? Nossa, ok. Não, eu sei que tem gente que tem facilidade de engordar. Claro. Né? Tem, abriu aqui a boca e engordou, é isso. Exato. Mas o organismo se acostuma com... o peso máximo seu e depois que você emagrece, a tendência é ele querer ficar voltando. Você é tem foda. Que ficar muito... Tem uma parada que eu sei que é sacanagem, que é assim, tem gente que é magra e porque o organismo do cara funciona bem, e aí ele come e o organismo fala assim, chega de comida, estamos bem aqui embaixo. E aí o cérebro fala, ok, para de comer, que tal? E a pessoa para de comer. Aham. Uhum. E isso não acontece no gordo. Exato. O gordo, o organismo fala assim, ô gordo, estamos rasgando aqui embaixo. Vamos dar uma parada? Aí eu organizo. Vamos tentar avisar o cérebro? Vamos? Ai, estamos muito cansados, não conseguimos chegar lá. O exemplo desse, mas aquele que pega uma barrinha de chocolate pequena, dá duas mordidinhas e fecha com papel assim, né? Nossa, quem é essa pessoa? Quem é? Existe, mas gente que pega um pacote, por exemplo, de Bono, biscoito Bono. Uhum. E eu, quando olho um pacote de biscoito Bono, pra mim aquilo é um biscoito inteiro. Eu não vou morder um biscoito e botar ele de volta no pacote, entendeu? É, abriu. Exato. É um biscoito inteiro, um biscoito só. O cara que ele é mais... Que o corpo funciona melhor. Exato, e fecha, ainda bota lá um pregador pra não... Bota no congelador. O senhor Z, que já gravou com a gente, abre a geladeira na casa dele, tem lá vodka no congelador e Bono. No congelador, por quê? Pra não amolecer, sei lá. Porque ele leva meses pra comer um pacote, pelo visto, sim. Acionado o bagulho. Mas aí, faz o quê? O Bono tá congelado, bota no micro-ondas? Não, no congelador. Não, mas pra depois pra consumir? Não fica congelado. Eu comi todos os Bonos do cara. Não tava. Caralho, corta a cena ele pedindo desculpa pra moça que trabalha na casa dele, né? Tá bom, fulano, agora acredito que você não comeu todos os meus Bonos no congelador. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.